ajuste 1-0-1-4, continue a aproximação, número 2 para pouso. Na 6224, sala 01, libera direita, prossegue Alfa, direto, posição 04, faixa 1. Alfa, direto, 04, faixa 1, direto, 024. Voo na 246, realizado com os pistas 0, vento na 20 graus, 08 nós. Na 0, vento 0. Pouso, pistas 0, voo na 246, vento 130 graus, 08 nós. Negativo, mantém minha escuta. Até a posição 04. É 313, condições de aliar e da costa parada sendo autorizado? Ah, você mantém. A Lima tem cabeceira 1-0 agilizando manobras, o CNM é 313. A Lima tem agilizando 3. Bola 246, sala 03, libera a direita, prossegue Alfa e Juliette, posição 02, Tatiana na minha escuta. Alfa e Juliette. Posição 02, no pátio 1, na sua escuta. Voo 1-2-4-6. É 6313, vento 120 graus, 09 nós, autorizados decolagem, pistão 1-0. Deu decolagem, 6313. Salvador, boa noite, 131-78, passou o marcador externo. Sam, 31-78, ajuste na 0-4, continue a aproximação, agora no pista livre. Ajuda está livre, 1014, ajusta 3178. Aguarde autorização. Fran 3178, vento no 20 graus, 089, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso, pistão no zero, tá 3178. MA 1313, decolar 205, seu controle Salvador, 120, 108. 208 agora, obrigado. Trago Salvador, boa noite, Cidrão 9973 com informação alfa. Cidrão 9973, prepara. Sambo 1, Leda Motiva, aguardando o cópia. Sambo 1, Leda Motiva, na sua escuta, 9973. Sala 07, libera direita, prossegue Alfa. Juliette, posição no 0, bate 1. Alfa, Juliette, no 0, na 3, na 78, boa noite. Será o 9973, são top. Prossegue o 9973. Utilizado com fins, nível 360, decola posição no 0. Curva direita, saída Sambo 1, Leda Motiva, via Upzulu no 0, Pobave, Upzulu 16, Tosmo e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera, 120, décima 8, aciona 5123, transponder. Autorizado, Confins, nível 360, decomando 10, 10, curva direita, Sambo 1, Leda Motiva, 10, Pobave, Upzulu 16, Tosmo após... Conforme 20, 1208 é o controle e 5123 é o transporte. 9973, procedimento correto para um posto de Uma curiosidade apenas, qual o motivo da interdição desse trecho da Taxi Alfa entre a Juliette e a Índia? Senta que lá vem a história. Se 980, fica atento ao Boeing da Goingração na sua esquerda, posição 02. Após autorizado, se estiver acionamento, chamando pronto para o táxi. Tony, o Azul 5001 está com a informação da China, operação de tráfego Paraguai. Mais o 5001, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista no zero, curva direita, saída, Sambo 1, Leda Motiva, via Upzulu 10, Taubaté, controle Salvador opera, 120, décima 8, aciona, 5126, transponder. localizado Guarulhos, via rota do plano, nível de voo 340, decola da pista 10, curva à direita, saída São Vulcleda, Mótima, após a pessoa 10 para Batalha. 208, 5120, transponda a 5001. 5001, procedimento correto, estão pronto para o pushback treinamento. Vai chamar uma pushback lá. Onde é a historinha do ataque dele lá? Você quer que eu diga a verdade ou quer que eu diga que é por causa do buraco? Verdade. Salvador, 4 táxi, azul 4298, com 1-1-4 a bordo, 2-10, alternando Maceió. 4-9-0, autorizado táxi via Índia. Quando espera, 1-0, reporte pronto, existe 1-0-4. Ativo via Índia, autorizado, quando pronto a reportar, 4-2-2. Azul 4298, pronto, posso querer mandar. Sim, até mais, só filmando, seria o azul 4980. Afirmativo, 4980. A linha decola, piscina 0, vento no 20 graus, 0 certidão, é azul 4980. A linha decola, no 0, azul 4980. 4980, decolando azul no meio, time controle Salvador, 120, decimal 8. 208, azul 4980. Boa noite. Prossiga. Está de autorização para confins? Filmar o tráfego? Não, desculpa, o copiloto já pediu, eu que não sabia. Então já estamos prontos aqui para o multidec acionamento no pátio de carga. Autorizado, sem contato, 09973. Deixa eu chamar o táxi. Salvador, boa noite, Rio 5972, informação alfa, cópia. Salvador, nível de voo 360, velocidade coordenada, nível final 340, mais ou menos. Sim, será coordenado nível 340. Prepara Sanvo 1, Leda, transição Tóquio. Prepara Sanvo 1, Leda, Tóquio. Guardando a modificação de nível para o Rio 5972. Rio 5972, pronto, cópia. Pronto, 5972, daí. Cruzado Galeão, nível 340, decola pistão 10, curva à direita. Saída Sango 1, Leda, Tóquio, via Upresul 44. Seguro Upa November 857 Mold. Controle Salvador opera 120.8, aciona 5130 Transponder. Salvador, Xerém 6234, Ana Caju, nível 330. Rio 5972, cotejando nível 340 para Salvador, decolando a pista 10, primeira curva direita, no perfil Sango 1, Olinda, Tóquio. Upper Zulu 44, seguro, Upper November 875, Moço, controle 1208, 5130, transporte, 5972 aí. Rio 5972. Leão, conhece um pronto pushback acionamento. Chamando a quando pronto, Rio 5972. Táxi, o Sideral 9973, são dois a bordo, 4h35, alterna Guarulhos. 9973, autorizado o táxi via Fatiuna, o táxiway Índia. Reportando pronto, no ponto será pista no zero, o vento. Mas isso no zero ou no 4? Mini táxi, parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera, vai chamar pronto. O ajuste 1-0 não passa, na sequência. Quantidade de pulamento, 5-0-0-1 da zona. 5-0-0-1 na guarda. Tá lá. Serena 2-4, um copy. Serena 2-4, da escuta. Ô, Sono, eu não verifiquei aqui isso. Sobre a sequência do solo, já mudou tanto? Confirme do solo. Algum notando a frequência do solo? Negativo, escute a informação alfa para cópia, acionamento, táxi, decolagem na frequência da torre, 1895. Ah, ok, está no código, está ciente então. Da próxima cópia, 224. O Oceaname 224, atualizado Aracaju, nível 190, decola no zero, curva esquerda, saída Puca Caju, via Whisky 33. O controle Salvador opera 120.8, aciona 5132, transponder. Está autorizado 190 para Aracaju, Tucão do Alfa, transição Caju, Upper Whisky 33, 5132, poderia repetir a frequência do controle? 1-2-0-6-8 1-2-0-8-6-2-3-0-6-2-4. Pronto, pushback, acionamento, 6-2-4. Permanece pushback, acionamento, 6-2-4. Azul 5-0-0-1, autorizado, pushback, acionamento, pronto para o táxi. Pushback, acionamento, autorizado, na parte. Não espera, o Federal 9973. 9973, Federal, autorizado, alinhada, colapso no 0, vento no 20 graus, 099. Ainda é pau na zero, não nossa estrela. de Guardião 05, reporte na interseção para a decolagem. Autorizado. O vento no 20 graus 09 nós informa apenas o Boeing da Gol a 1 milha de Marcelo Esther. Iniciando na nossa 3. Tente, 9976. Gol no 723, estabilizado de LF. Gol no 723, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tente, 23. Gol na 723, informa Alfa Serra 50, depois da pista 17, com o professor Manifera para sua aproximação. Confirma a informação, 723. Na 723, informa Alfa Serra 50, decolando da pista auxiliar do Break 500 pés, com o professor Manifera com sua aproximação. Aguarda a atualização de pouso. Gente, aguardando o 723. Salvador, boa noite, Azul. 4959, informação Alfa. Voo na 723, autorizado pouso, pistão 1-0, vento no 20 graus, 08 nós. Teste 23, copiou a torre, autorizado pouso, pistão 1-0. Ciente, livre pouso, voo na 723. Guardião 05, decolado 29, chama controle Salvador, 1-0, décima 8. 1-0-8, chamará Guardião 05. Pode chamar o controle, Federal? Afirmo, Federal 9973, controle Salvador, no 20, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Táxi 5001, Ribeirão Preto, 4 horas e 15, e o POB 114. 5001, autorizado táxi Índia, ponto Federal 10, reporte pronto, ajuste altímetro no 04. Sim, Índia, chama pronto, 5001. Paulo, Rio 5972, pronto para o pushback acionável. Rio 5972, autorizado, chama para um táxi. Chamará, Rio 72. Ponte espera, pronto, Azul 5001. 5001, ali mantém cabeceiro 10. Ali mantém lugar, 5001. Na 723, salve 31, prossegue Alfa, Kilo, 73, posição 2, Romeu, fica atento ao... Boeing da Rio, efetuando pushback no meio. Direito Alfa Kilo para 2 Romeu. Rio 5974, número 2, cópia. Preparação, voo 1, Leda Motiva. Do 5001, autorizado da colagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 08, nós. Vai autorizado, no 0500. 250 Onda, Cola 33, chama controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, boa, inverno. Azul 4959, pronto, cópia. Cópia. 359, cópia. Cópia. Guarulhos, 340, decola pista 10, curva à direita. Saída São João 1, Leda Motiva. Via Upes Luna 0, Taubaté. Controle Salvador, Opera. 120, décima 8, aciona. 5136 transponder. 5136 transponder, chão pronto para o direcionamento Rio 5974. Rio 5972, gente, do retorno chame pronto, puxe novamente. Ok, senhora. Vou 1134, número 2, cópia. Guarda. Olha, abriu a válvula, peraí, parei. O solo, o Rio 5972 para novo pushback. Gente, autorizado, chama contato. Autorizado, chama contato. Uno, 34, cópia. Autorizado, Maceió, nível 350, decola 1-0, curva esquerda, Pulca Caju, via Peso 1-7. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, aciona 5-1-4-4, transponde. Autorizado para Maceió, nível 350, decola 1-0, curva à esquerda, Pulca Caju, via Peso 1-7. E o controle 1208, transponde 5144, ou 1134. 1134, procedimento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Tomara. Mais um 4959, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado em Reus, nível 140, decola pistão da zero, curva à direita. Saída Coral 1 Bravo, via Whisky 33. Controle Salvador, opera 120, décima 8, aciona 0220, transponder. Autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da pista 10, primeira curva pela direita, intercepta Coral no Bravo. Após o Whisky 33, Salvador 1208 e o transponder 0220, azul 4959. 4959, procedimento correto, são prontos, pushback, funcionamento. 5972 para o táxi POB03, 3 horas e 17 minutos de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, chame no ponto de espera, ponto, táxi via Índia. Táxi via Índia, chama no ponto de espera, ponto, 5972. Inspeccionamento, Xané 6224-04, Xané 6224, fazendo com a equipe solo. Após o 727 da Rio livrar a retaguarda, autorizado o pushback acionamento. Após o 7 da Rio, autorizado o nosso pushback acionamento, chama táxi, Xané 6224. Espera do 1-0, pronto, Rio 5972. Autorizado, Rio 5972, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, ventando 30 graus, 59. QNH 1-0 no 4. Nível alinhar e decolar, pistão 0, Rio 5972. Salvador, boa noite. Portugal 0, Tufão. Portugal 0, Tufão. Boa noite, correto. Have information of Falcon 8014, request clearance to Lisbon, and book with transition Z-bar departure. Yeah, this is it. Stand by a minute to copy, Portugal 024. Stand by. Rio, decolou os 4-2, chama o controle, boa viagem. 208, controle, boa noite, Rio 5972. 1-2-6 bordo. Número 24, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 0-4. 0-4, chame no ponto de espera pronto, 0-4. 0-4, chame no ponto de espera pronto, 0-4. 0-4, you are approved to Lisboa, flight level 350. Take off runway 10. Departure is Puka, transition Zipar. Then up Zulu 10 until November Tango Lima. Then according flight Pembroke. Salvador control 120.80 squawk 5146. Okay, we are clear to Lisboa, flight level 350. Departure from runway 10, Puka departure transition Zipar. Then up Zulu 10 until Natal. Salvador frequency 120.8 and squawk 5146, Portugal 024. 024 readback is correct, come back to pushback and start up. Salvador, boa noite. 03600. LCY final e LSXY. Proxima 3600, avistado, vento 1920 graus 7 nós. Pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso 90, 3600. Salvador, muito boa noite, é o Salvador 3600. Chame 224, Nicolas 49, chame 120, 18, bom voo. Quatro, siga o Boeing da Goa à frente no ponto de para-reporte pronto, agente 1014. Oi, Gol 164 para táxi com 178 a bordo, alternando Salvador com autonomia de 2 horas e 15 minutos. Gol 1134, chame no ponto de espera pronto, agente 1014. Chamar a ponto de espera pronto, 1014, Gol 1134. Chama, então, Mike, é que você encerra, prossiga. Tiro, é o seu Mike, que já está passeado aqui no Centro de Velho. Tem autorização para nada com a remoto, né? Para remoto, 14, fica aqui do lado. Autorizado, pushback, reboque, Mike, é que você recebe, informe a perna. Autorizado, com o cara perto, já. Torre Salvador, Gol 1134, pronto. Cruzado Lima, T-0, Gol 1134. Vivian Lima, T-0, Gol 1134. Então 3600, solo 53. Siga na minha escuta via Alfa Juliette, portão 02. Permanecendo a sua escuta, Alfa Juliette, portão 02, 3600. Antio, mantenha. Área decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 4-9. Alinhar, autorizado alinhar e decolar da 1-0, Gol 1-1-3-4. Torre Salvador, uma Porsche, né, 62-1-2. Boa, 62-1-2, continue a aproximação, agora pista livre. Boeing da Gomes, a rolagem. Vento 120 graus, muito mais. Paciente, 6212. Pushback, acionamento azul, 4959. 204959, pushback, acionamento, chama táxi. Liga e puxa, acionamento, chama táxi, azul, 4959. Minha 224, pista no zero livre, pouso autorizado. É um helicóptero à direita do eixo de aproximação, não vai interferir com o seu pouso. Tá ciente, autorizado o pouso na 10, Xener 62, 12. Sou 1134, decolou 55, Xener 20, sinal 8, bom voo. Salvador, Guardião 05. Itapuã, Guardião. Guardião Itapuã, só o contrato final, ILS. Autorizado, direto para E, vento 120 graus, 79, chama de solo controlado, Guardião. Autorizado, solo para E, só mandar solo controlado, Guardião. Está autorizado a linha RMT, 62, 62, solo 58, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na sua 62, 62. Salvador, é o 0 do Foro, 5, 1, 1, 2, pushback. Dúvida, pushback está lá, comeback to taxi, Portugal 0 do Foro. Push and surgical, you think, 5, 5, 9, 7, 9, 6, 9, decolar, vento 9, 0 graus, 7, 9. Azul 4959 para o táxi com 74 pessoas a bordo, 2 e 2, alterna Salvador. Azul 4959, siga em frente, Índia, reporte no ponto de espera pronta, ajuste 1-0-4. Confirme o PAB? 74 pessoas a bordo, segue em frente, Índia, e 1-0-1-4, azul 4959. Gente, Maquia Cristian, Guardião 05 na escuta? Na escuta. Sem intenções? Fez um giro aqui para verificar a situação, mas está seguindo para pouso. Gente. Salvador, muito boa noite, 1098 LS da 10. Com 974, veículo 00, chame 908, boa viagem. 208, obrigado. Boa noite, voo 1098. O helicóptero agora cruzando o eixo para pouso no pátio auxiliar, à esquerda. Não vai interferir com sua aproximação.